Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva a gente de Linha de Angola. Viva! Viva a gente de Linha de Nambu. Viva! E viva a gente de Linha de Jeixá. Salve Simpatia, está mais uma vez no ar Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Queria mandar um beijo enorme para os meus pais, que ontem fizeram bodas de ouro. Seu Paulo, Dona Rosa, aquele abraço. E hoje, dia de Todos os Santos, o programa ficará por conta de Gemuniz. Passo o mic para ela e fico na operação do som, que é o que eu gosto. Valeu! Viva, viva! Hoje, dia de Todos os Santos. Estou muito feliz de estar aqui apresentando esse programa especial em homenagem a todas as santas almas benditas. Começamos o programa ouvindo Jorge Aragão, Ave Maria. Ele está tocando esse banjo lindo, lindo, com uma orquestra maravilhosa. Depois a gente vai ouvir Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana. Quequere, quequeque. Dada largada. Chora lá na cuba, canga. Oi, que querer que eu enganga. São Jorge, o Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda na Rock, a gente vai começar uma pequena homenagem a Clara Nunes, orixá do Brasil, com João Nogueira, Maria Naidar, Clementina de Jesus e a própria Clara Nunes. Um ser de luz nasceu numa cidade do interior, e o menino Deus te abençoou. De manto branco, ao se batizar, se transformou num sabiá. Dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz, então, ao se espalhar, o riachão cruzava o mar, levada pelo ar, onde chegava espantava a dor. Com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, e ela se foi pra cantar, para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, na esperança de vê-la sabiá. Sabiá, que falta faz sua alegria. Sem você, meu canto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. Um abraço pro amigo sambista Ricardo Salmazo de Curitiba, sintonizado. Bem-vindo. areia, os seus cabelos macios, quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Oku sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Ansã. Mas Ansã, cadê Oku? Deus que combatia, como a luta só termina quando existe um vencedor. E Ansã virou rainha da coroa de Xangô. Mas Ansã, cadê o Ogum? Foi pro mar. Cadê o Ogum? É o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. Embalaê, o embalaê. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gamboá. Embalaê, embalaê. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gamboá. Oi, dá-me a tua bênção. Menininha do Gamboá. Livrai-me dos inimigos. Menininha do Gamboá. Dai-me a sua proteção. Menininha do Gamboá. E guiai-me os meus passos. E por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim, as ondas do mar. Embalaê, embalaê. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gamboá. Embalaê, embalaê. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gamboá. Oi, dá-me a sua bênção. Menininha do Gamboá. Livrai-me dos inimigos. Menininha do Gamboá. Dá-me a sua proteção. Menininha do Gamboá. Guiai os meus passos por onde eu caminhar. Vire os olhos grandes de cima de mim pras ondas do mar. Embala eu, embala eu. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gamboá. Embala eu, embala eu. Menininha do Gamboá. Embala pra lá, embala pra cá. Tem uma grande missão de cantar. Eu acho que todas as pessoas, claro, têm uma missão, né? A gente está aqui nesse mundo, ninguém está aqui passando férias, está todo mundo aqui cumprindo um compromisso já assumido em outras vidas. Eu entendo assim. Filhos de Gandhi, Badawê, Ilê Aê, Malê de Balê, Ogum Obá. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza.

ser de luz. Mariana Aidar, a deusa dos orixás. Clementina de Jesus, embala eu. E a própria Clara Nunes, filhos de Gandhi. Ao fundo estamos ouvindo Jorge Ben e Gilberto Gil, meu glorioso São Cristóvão. Queria mandar um beijo para Dona Rosa de Curitiba e seu Paulo. Muita festa, bodas de ouro, muito amor para vocês. Vamos abrir o lado B com a Alessi Brandão, Santas Almas Benditas. Muqueca de Siri, toda quinta das 8 às 9 da noite, todo domingo das 11 ao meio-dia, porém, hoje vai até a 1 da tarde, aqui na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Salve as almas, salve Secundina, salve Pai Cipriano, salve todas as coisas que eu tive, tenho e terei, pela minha proteção e de todos os meus amigos. Eu agradeço se você acredita nas santas almas benditas, eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas. Toda segunda-feira vá ao cruzeiro e acenda uma vela. Nunca verá aborrecimento no humilde barraco com a Gabriela. Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas. Mas eu agradeço. Eu agradeço. Se você acredita benditas. Se você reza pras almas, muita fé, muita devoção, seu pedido será atendido, amigo, de bom coração. Eu agradeço. Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas. Mas eu agradeço. Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas. Uma vez na subida do morro, uma turma tentou me assaltar. Eu gritei pelas santas almas, o chefe gritou: deixa o cara passar, eu agradeço. Eu agradeço, se você acredita. poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho. Tem outro santo que me ampara na descida, que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminho nessa vida, vai na corrida no ouro, é Oxum. É Oxum. Nas mandingas que a gente não vê, coisas que a gente não crê, vale-me meu pai, é tudo valor aí. Por isso que a vida que eu levo é beleza, apesar das tristezas eu sou viva, canta, canta. Cantando eu transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, vai bem pra lá. E há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. Pode ser, mas mande mais alguém se não vê. Não contas que a gente não crê. Valeu, meu pai, eu tô tomando aí. Que a gente não vê, meu, coisas que a gente não crê. Valeu, meu pai, é todo valor aí. Valeu aí. Por isso que a vida que eu levo é beleza, apesar das tristezas eu só vivo a cantar. Cantar. Cantando eu transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá. Vai bem pra lá. Sei lá. E há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. E nas mantivas que a gente não vê, coisas que a gente não crê, vale me meu pai a todo valor aí. Pagodinho, Minha Fé, ouvimos agora. E na frente vamos ouvir aqui Marquinhos PQD, Ogum. Sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum. Devoto nessa imensa legião de Jorge. Sincretizado na fé, sou carregado de axé. E protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor, agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, o guerreiro valente. Cuida da gente que sofre demais. Ogum, ele vem garoando, ele vem se demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum. Ogum, ele nunca balança, ele pega na lança e mata o dragão. Ogum, a quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum, é uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Ogum, sou descendente do Zulu, sou um soldado de Ogum. Devoto nessa imensa legião de Jorge. Sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor, agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor. canto pra Ogum. Ogum, o guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vem de demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum, ele nunca balança, ele pega na lança e mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum é um mar de esperança que traz abundância pro meu coração. Ogum. Adiante, paz e guia. Comigo, minha deusa, Virgem Maria, minha mãe. Os 12 apóstolos, meus irmãos. Andarei nesse dia e nessa noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas roupas e as armas de Jorge. São Jorge, sentou praça da cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, não me toquem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Arma de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem se meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem se meu corpo amarrar, porque estou vestido e protegido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge da Capadócia, salve Jorge! Oh. Oh, obrigado, gente, obrigado que tal para nós. E agora, queria mandar um beijo pro seu Zé, meu amigo. A gente vai ouvir Mônica Salmazo, A Volta do Malandro. Outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés, entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões. Malandrando assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira. deixa a praça virar um salão. Que o malandro é o barão da ralé. Salve a malandragem. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua quer dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. Acabamos de ouvir Exu com Serena Assunção, Karina Bu, Luê e o performático Celso. Ô meu São Jorge, quando entro em sua casa, de pé descalço e te vejo no altar. Galopar. as igrejas eu era atormentado porque me falavam, estou endemoniado. Todas as igrejas eu fui lhe visitar, mas me chutaram. Se eu tiver a mentir um dia, porque eu não morrerei enquanto eu não me manifestar, porque eu também nasci, assim como todo bebê que vem ao mundo nasce. Mas se um dia fiz mal, só Deus sabe, os homens não sabem nada. Nós temos só uma língua que nós podemos todos falar, e amor. Amor do próximo. A nossa cultura procura só ter a paz. Revela também um futuro, desperta no astral, a luz que nos traz um seguro lugar. Toque ancestral, revela também um futuro, desperta no astral, a luz que nos traz um seguro lugar. A luz que nos traz um seguro lugar. A luz que nos traz. Reúna os seus orixás pra ver quem deles que te traz o plano dos seus ancestrais. E bababá. Reúna os seus orixás pra ver quem deles que te traz o plano dos seus ancestrais. E coração é tambor. Coração é tambor. Coração é tambor. Coração bate forte. Coração é tambor. Coração é tambor, coração bate forte. E papapá, e papapá, e papapá. E os mistérios do mundo não há o que esconder. A verdade é o silêncio que mora dentro de cada ser. E os mistérios do mundo não há o que esconder. A verdade é o silêncio que mora dentro de cada ser. A verdade é o silêncio que mora dentro de cada ser. Ei, bababá, ei, bababá. Coração é tambor. Coração é tambor. Coração é tambor. Coração bate forte. Coração é tambor. Coração é tambor. Coração é tambor. Ouvimos Fran, Coração Tambor. E agora a gente vai ouvir Samba do Dia Inteiro. Gabriel Peri, Piteco e Martinho. E logo depois a gente vai ouvir Otto. No dia Janaína. Que o samba chorou, fez em minha despedida. Capitão chegou com um recado. Capitão zangou com trabalho. Na mesma noite, o terreiro tocou forte. Ogun chamou preto velho pra contar. Preto velho chamou Ogun, Xangô e Oxóssi. Preto velho chamou. Que o samba chorou, fez em minha despedida. Capitão chegou com recado. Capitão zangou com trabalho. Na mesma noite, o terreiro tocou forte. Ogun chamou preto velho pra contar. Preto velho chamou. Xangô e Oxóssi. Preto velho chamou Ogum, Xangô e Oxóssi. Iemanjá falou: capitão, não bota medo. Hoje

saudade sereia, vá brincar na areia para acreditar. Muqueca de Siri, Rádio Campeche, 98.3. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, padre não tá morto. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo. Queca Saravá de Siri, ouvimos Leci Brandão, Santas Almas Benditas, Zeca Pagodinho, Minha Fé, Marquinhos PQD, Ogum, e a música pro seu Zé, A Volta do Malandro, com a Mônica Salmazo. Queria mandar um beijo pra Fê, pra Lúcia, pra toda a galera lá do Rio de Janeiro. Depois a gente ouviu Exu com a Serena Assunção, Karina Burr, Luê e o Zé Celso. Lia de Itamaracá, meu São Jorge, grande São Jorge. Ouvimos Coração Tambor com o Fran e Samba do Dia Inteiro com Gabriel Peri, Piteco Martins. E fechamos o lado B com Otto, Janaína. Viva meu padrinho, viva meu padrinho. E ouvimos agora Tim Maia com Viva Meu Padim e Luiz Gonzaga. Quer trocar uma figurinha conosco pelas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padinho de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, quase não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, quase não tá morto. Viva meu padinho, viva meu padinho, Ciso Romão. Viva meu padinho, viva também Frei Damião. Viva meu padinho, viva meu padinho, Ciso Romão. Viva meu padinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou a Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Vou ver meu padinho de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Maré, Mojubá, Alaroyê, Elebaraô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Oh, yeah. E todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Com Oxóssi Deixa a fumaça entrar na sala. Salve a fumaça. Salve. Deixa a fumaça entrar na sala. Já botei casca de alho ao fazer uma beijoinha alecrim. Esse meu difumador está em ponto de bala. Tem segredos de alguém que sofreu lá na senzala. Deixa a fumaça entrar. Seca pimenteira, falador também se cala. A fumaça te protege de uma faca e de uma bala. Se não fosse essa fumaça, tava morto numa vala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa essa fumaça entrar pelos lados, pelos cantos. Ela quebra os quebrantos quando seu olor exala. Olho grande fica cego, azarento nem se creia. E os egus dizem pros credos: credo em cruz, Virgem Maria. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar no banheiro. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na cozinha. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar no quarto. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar no banheiro. Deixa a fumaça entrar na cozinha. Deixa a fumaça entrar no quarto. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Agora que a fumaça entrou, a gente vai ouvir Pedro Luiz e a Parede. Mandingo. E depois Pedro Miranda. Samba de 2-2. Salve Martinho da Vila. Salve Zereis. Um beijo, meu neto Benjamin. Devagar, esse nego mandingo. Ele sabe apanhar a folha, sabe mexer na erva, sabe rezar a reza, sabe curimar. Quando bate vem caboclo e orixá. Quando dança tudo que é erê vem dançar. Nó de amor que ele faz ninguém desata. Ele é dono do tempo, do vento, do mar e da mata. Devagar com esse nego mandingo. Ele sabe apanhar a folha, sabe mexer na erva, sabe rezar a reza, sabe curimar. Quando bate vem caboclo e orixá. Quando dança tudo que é erê vem dançar. Nó de amor que ele faz ninguém desata. Vai que esse nego malê foi rei no Senegal. Vem de lá o seu poder para o bem e para o mal. No pescoço um talismã, na cintura o tecebá. Seu remédio é curador, seu veneno é de matar. Foi nas águas de Oxum que lavou seu colar. Mas é algum choro que rezar a reza, sabe curimar. Quando bate vem caboclo e orixá. Quando dança tudo que é erê vem dançar. Nó de amor que ele faz ninguém desata. Ele é dono do tempo, do vento, do mar e da mata. Vai que esse nego malê para o bem e para o mal. No pescoço um talismã, na cintura o tecebá. Seu remédio é curador, seu veneno é de matar. Foi nas águas de Oxum que lavou seu colar. Mas é Ogum Choroquim, seu Eledá. Mas é Ogum Choroquim, seu Eledá. Quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia. Muqueca de Siri. aqui na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois, esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois, esse samba é de dois. Pra puxar carroça grande é melhor um par de bois. Se juntar mulher com homem vai sair mais um depois. Mas quem vai consegue ao pote, às vezes vem logo dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. É um berço pra dois filhos, camisola de filó. É o dobro do trabalho desses pais, eu tenho dó. Mas quando se tem gêmeos, acho que é melhor. Pois na roda da vida, nenhum deles brinca só. Esse samba é de dois. De dois esse samba é de dois, esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois, de dois esse samba é de dois. Festa dos IBGs, dia dos erês, vem da Dayogun. Coco, mel e xerém, caruru, xinxim, tem pipoca, baraia, berém. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Quando eles vêm assim, é de dois em dois, crispiniano vem com crispim, é de dois em dois, onde vai um vai o seu irmão, é de dois em dois, se vem do um também vem romão, é de dois em dois, dia de Cosme e Damião. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois, de dois é de dois. E agora dois, a gente vai ouvir a Lindo Bruz, Sombrinha e Martinalha. De dois esse Falange samba de Erê. É de dois. O Cosme Damião, meu compadre. Sabe a Falange de Erê? Só quem acredita vê. Que essa vida é um doce, mesmo se não fosse, eu seria assim o quê? Um menino brincalhão, que encontrei a chance, dei ao meu alcance, e agarrei pra mim. Eu dou, viva a tarde da minha dor. Eu dou, viva a tarde da minha dor. Viva a Cosme Damião. Viva a tarde da minha dor. O que importa é que a gente miúda me deu sempre ajuda quando precisei. O que prego nas minhas andanças que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é presença imensa que vença na crença. Olha, quem tem seu axé, axé. Hoje sou cobra criada, gageda, beijada, falange de erê. 27 de setembro eu sempre me lembro, não esqueço de dar. O quê? Cocada, paçoca, suspiro, pipoca, como bala, bola, cuscuz e manjar. E bala, bola, bola. Quando precisei, o que prego nas minhas andanças, que só as crianças me ditam a lei. E assim me sinto protegido, ungido com a viscosidade da fé. Sua bênção é presença imensa, que vença na crença. Quem tem seu axé, axé. Eu dou, e na quantidade eu dou. Eu dou, e na quantidade eu dou. Eu dou, e na quantidade eu dou. Eu dou, e na quantidade eu dou. Agora Bete Carvalho e Martinho da Vila, São José da Madureira. São José, protejas a serrinha, que felicidade minha eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela, enfeita o morro, mas quem te pede socorro não é só quem vive lá, diz Martinho. Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés. É quem sobe o morro carregando lata d'água, solta o riso, esquece a mágoa, faz do samba brincadeira. E de onde é? É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira, mas São José. São José, proteja essa serrinha, que felicidade minha eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela e feito um morro, mas quem te pede socorro não é só quem vive lá. Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés. É quem sobe o morro carregando lata d'água, solta o riso, esquece a mágoa, faz do samba brincadeira. De onde é? É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. Mas São José, lá do alto da pedreira, você olha Madureira, São José. Olha Madureira. E levanto a poeira. E de onde é? É de Madureira, São José. É de Madureira. dançadeira Maria, vovó, cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira, rezadeira no Maria, lado cedo, Moqueca de Siri especial Todos os Santos bonita, de duas horas, hoje ouvimos mixagem de Luiz Gonzaga, Viva Meu Padim e Tim Maia, Padim Cícero. Depois, Trio Mocotó, Os Orixás, Vinícius e Toquinho, O Canto de Oxum, Martinho da Vila, Deixa a Fumaça Entrar, Pedro Luiz e a Parede, Mandingo. Aí, sobre Cosme Damião, Pedro Miranda, Samba de 2-2, Arlindo Cruz, Sombrinha, Martinalha, Falange de Herê. E daí partimos para Madureira, com Bete Carvalho e Martinho da Vila de volta, São José de Madureira. Madureira que é a terra do Jongo da Serrinha. Viva Vó Maria! Arroba Moqueca de Siri. Cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira, na sombra da gameleira. Quem disse foi Marcelino, vovó já era mais velha, quando eu era ainda menino, olhando o cachimbo dela. Me disse o velho Sabino, quem acende a própria estrela, guia seu próprio destino. Oh, rezadeira Maria, vovó, cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira, rezadeira Maria, vovó, cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira. Foi de trás da escrivaninha que me disse o negro Angola, tira a preta da serrinha, foi rei Congo nas escolas, verso de sabedoria. Vovó disse de memória, põe o negro em reitoria, e o Brasil conserta história. Rezadeira Maria, vovó, cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira. Rezadeira Maria, vovó, cachimbeira Joana, jongueira, dançadeira bonita que só, mãe de leite da vó brasileira. Salve preta velha, jongueira e rezadeira, és a fé e a caridade, exemplo de bondade, sempre estivestes com Oxalá e sempre estarás. Dai-nos a força para seguirmos com nossa missão, traga-nos a paz e a união, dai-nos a sua sabedoria, guiai nossos passos, vovó Maria. Treze raios tem o sol e 13 raios tem a lua, sarta diabo desse corpo que essa arma não é tua. Por riba do silvado, por debaixo do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. E por riba da casa, São João Batista. Bruxa, tatara bruxa, tu não me entre nessa casa nem nessa comarca toda. Por todos os santos, amém. Senhora Santana, eu sou o Jongo, meu Santo Antônio, meu São José. Essa é uma reza das bezedeiras da ilha. Perengando tô, mas não posso morrer. Cacuru caiu, tô perengando tô, mas não posso morrer. Senhora Santana, eu sou o Jongo, meu santo. noite quem é de fora. Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Dê a paz da sua casa pra nossa folia, em nome dos santos reis e do Santo Filho de Maria. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Os três reis foram chamados pela estrela guia, incenso, ouro e mirra para um santo filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os santos reis e o santo filho de Maria. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice. Queca de Siri, a gente ouviu um pouquinho de Jongo da Serrinha. E agora a gente está ouvindo os Chincoãs. Ah, ouvimos também Maria Bethânia. E a gente vai ouvir agora, daqui a pouquinho, Glória Bonfim, de Canteria. Silêncio é uma singela oração, minha santa de fé. Vou queimar a lamparina quando o rei me der sinal. sou da casa de mina, ele é da casa real. Eu desci da lua cheia, pelo raio que alumia. Eu cheguei na sua aldeia, pra fazer encanteria. Eu vim ver minha maninha, dona do fundo do mar. Ela canta de noitinha, de manhã torna a cantar. Moço, apaga essa candeia, desça tudo aqui no breu. Quero nada que clareia, quem clareia aqui sou eu. Vou queimar a lamparina quando o rei me der sinal. Eu sou da casa de mina, ele é da casa real. Vou queimar a lamparina quando o rei me der sinal. Eu sou da casa de mina, ele é da casa real. Vim depressa como o vento, mas não sei por que que eu vim. Foi num canto de lamento que alguém chamou por mim. Acho que cheguei mais cedo de quem me chamou, mas se me chamou com medo, vou-me embora, agora eu vou. De qualquer maneira eu deixo nessa casa minha luz, abro ponto e ponto fecho, deixo o resto. Alguém chamou por mim. Acho que cheguei mais cedo antes de quem me chamou. Mas se me chamou com medo, vou-me embora, agora eu vou. De qualquer maneira eu deixo nessa casa minha luz, abro ponto e ponto fecho, deixo o resto com Jesus. No horário do Moqueca de Siri, toda quinta-feira, de 8 às 9 da noite e domingo de 11 ao meio-dia. Hoje a gente está um pouquinho indo mais tarde, vamos até as 13 horas, porque é muito santo para tocar. Agora a Rita Benedito, é do Xum. Presta atenção nesse lindo coro. Presente na água doce, presente na água salgada. Que delícia de domingo para navegar nas ondas do Campeche. Agora na sequência, vamos tocar uma música para esse sol lindo e mandar um abraço para todos os devotos de São Judas Tadeu, flamenguistas como eu. E como Jorge Ben Jó. Papai. da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias. E o corpo nus. E tá acabando o Moqueca de Siri de hoje, 1º de novembro de 2020. O último lado, o lado D, a gente tocou o Jongo da Serrinha. Depois eu fiz aqui uma reza das benzedeiras da ilha, da magia, uma reza da cultura popular aqui de Floripa. Depois do Jongo da Serrinha, a gente ouviu Maria Bethânia com Folia de Reis, os Tincoãs com o Cordeiro de Nanã, Encanteria com a Glória Bonfim. Ouvimos também Rita Benedito, Edo Xum, Jorge Benjor com Santa Clara. Ao fundo estamos ouvindo Ney Matogrosso e Emílio Carreira, Se Eu Quiser Falar com Deus. Moqueca de Siri vai ao ar toda quinta de 8 às 9 da noite e domingo de 11 ao meio-dia aqui na Rádio Campeche 98.3. Um beijo para minha filha Rebeca, muito axé e um bom domingo para todo mundo. Paz, saúde, trabalho, luta, sorte, saudações rubro-negras. Meu coração, do que eu penso. eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dá, vai dar em nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. O que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus, viva a liberdade religiosa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva a gente de linha de Angola.